salve. Dá licença pra chegar, maloqueiro, vida louca no estilo popular. Sempre reco, reco, de boa com os parça, boné, branco e vinho e Apolo de quebrada. Assim somos nós, a milhão na marginal, pra contrariar o dialeto nacional. Nós é maloqueiro, fala meme errado, a linguagem é só nossa e tem gíria pra caralho. Lealdade até o fim, sem julgar pelo ritmo, não vem querer ser pá, seu boyzinho de condomínio. Luto pelo rap e faço com amor, dinheiro é bom sim, eu também quero, moro. Mas sem trair o rap, pagar pau pra Globo, ficar se rastejando e fazer papel de bobo, não é isso que nós quer. O sonho é mais além, ver o rap crescer sem pagar pra ninguém. Sem pagar jabá, pra pipoca, mercenário, rádio é o que mais tem nos becos comunitários. Liga logo o Brasco de nome 77, solta vários clipes pra bombar aí na web. Nós é o rap, acredito muito nisso. Sabota, fica em paz que a gente honra o compromisso. A cada rima escrita trago junto a responsa de fazer com coração e cantar aquilo que ama. Nunca vai me ver eu rimar com celebridade, gastar 20 mil pra suprir a vaidade. Diz que houve rap no último volume, que a referência é Polo Vagalume. Mas é o rap, caralho, e acredito muito nisso. Sabota, fica em paz que a gente honra o compromisso. R.A.P, a sigla que incomoda. O hip hop é foda. Mas é o rap, caralho, acredito muito nisso. Sabota, fica em paz que a gente honra o compromisso. R.A.P, a sigla que incomoda. O branquinho tá na área, muito bem disciplinado. A cota quer em dólar pra seguir, tô colado. BCA pra calibrar, vou treinar, isso eu sei. Logo no pós-treino de quebrada, tomo whey. Licença aí, aqui é rap, aqui é block. Reconhecimento nas favelas, nós é choque. Eu disse no passado e foi tiro certeiro. Você corre com um e nós com o Brasil inteiro. Maloqueiragem tá em festa, digam ho. 011, liga nós primeiro, o ato faz o show. Faz o show. Mas é o rap, caralho, acredito muito nisso. Sabota, fica em paz que a gente honra o compromisso. R.A.P, a sigla que incomoda. O hip hop é foda. Mas é o rap, caralho, acredito muito nisso. Sabota, fica em paz que a gente honra o compromisso. R.A.P, a sigla que incomoda. O hip hop é foda. Cola, Luiz. Gordinho. Bola DJ Kleber. Primeiro ato. Tomando de assalto o seu tempo, sua mente, a sua atenção. Sem chance, irmão. Chegou a hora.